Atenção, torcida tricolor! O Capitão Cadão tem um recado pra você. Aproveitar a oportunidade aí pra convidar a galera pra sábado à noite aí, né? 7h30, pra nos ajudar aí a ir pra cima do craque aí, já que a gente teve um resultado negativo lá, né? Mas a gente sabe que tem todas as condições de reverter aqui sábado, então é em nome do grupo, todos os jogadores aí, comissão técnica, que vocês torcedores possam comparecer aí e nos ajudar a conseguir esse resultado positivo aí no sábado. Friburguense e craque, sábado, 7h30 da noite, no estádio Eduardo Guinle. Vamos virar esse jogo rumo à Série C. Sábado, 7h30 da noite, o Frizão conta com você.